Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia e vamos então início ao programa Palavras de Esperança nesta sexta-feira, 4 de novembro, que terá então reposição no próximo domingo, depois das 10. E tenho comigo já o Sr. Padre António Lareiros. Bom dia, obrigada por estar connosco em mais um programa. Muito bom dia, Beatriz. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com gosto, Senhor. Realmente, para refletir sobre a Palavra de Deus e a mensagem que a liturgia deste domingo nos quer transmitir. Muito bem, como sempre olhamos para aquilo que se passa no mundo, no país, e então falamos da Semana de Oração pelos Seminários. Exatamente, estamos justamente numa semana em que a Igreja é chamada a rezar e a preocupar-se e a colaborar com os seminários. Hoje o seminário fala-nos de ser padre, da formação para o sacerdócio. Temos uma grande dificuldade nos candidatos ao sacerdócio. Há muita dificuldade dos nossos jovens aderirem a um projeto vocacional que leva ao sacerdócio. De todas maneiras, há um fenómeno novo. Antigamente eram os jovens, mais jovens, que iam para o seminário. Agora começam a haver muitos adultos, já na casa dos 30 ou 20 anos, que no seu caminho de fé e na sua experiência pessoal acabam por pôr a possibilidade da vida sacerdotal. Então, vamos rezar esta semana pelos nossos seminários. Temos na Diocese de Coimbra 11 seminaristas no Seminário do Porto a fazer a formação para o sacerdócio, esta caminhada. Temos também um seminarista do nosso concelho, da paróquia do Seixo da Beira, que é o André. Portanto, todos pedimos que possamos colaborar. Primeiro, colaborar com a atitude interior de valorizar aquilo que é a vocação ao sacerdócio. Porque muitas vezes nós gostávamos que houvesse mais sacerdotes, exigimos ao sacerdote, mas não estamos muito disponíveis a que um dos nossos familiares vá para o seminário, não é? Então, valorizar neste sentido, porque é um serviço, o sacerdócio é um serviço que se faz à Igreja. É dar a vida para o bem da comunidade e para o serviço do anúncio da palavra, respondendo ao chamamento de Jesus. Portanto, é uma vocação. Então, também nós sejamos solidários e rezemos, e que o nosso coração ame aquilo que é a vida sacerdotal, ou seja, um ministro que o Senhor escolhe para ser enviado em seu nome, para anunciar a palavra de Deus e distribuir, atualizar a graça de Deus para os irmãos no tempo presente. Muito bem, e agora prosseguimos, vou tentar não me enganar a dizer a palavra, falamos do facto do Papa no Bahrein. Exatamente, o Papa está no Bahrein, também há quem diga Bahrein, que é um pequeno país ali no Golfo Pérsico, e que no fundo, um conjunto de ilhas, um país pequeno, 1,2 milhões de habitantes, a maioria muçulmana, mas também dentro da cultura muçulmana é um país que dá alguma liberdade religiosa e respeita e aceita as outras religiões, ou os outros cultos. Mas o Papa está aí presentemente num diálogo entre culturas do Oriente e do Ocidente. E o Papa aqui está justamente para marcar esta possibilidade do diálogo no tempo presente, onde parece que o diálogo está impossível. E o Papa fala justamente do problema da violência, da desigualdade, da ameaça da guerra que está sobre todos nós. E vinha chamar à cultura da paz, não é? Ele fala da relação entre este encontro, Oriente e Ocidente, que basicamente se transforma em duas culturas diferentes, ou culturas diferentes, e dois princípios religiosos, bem diferentes. A parte ocidente, muito marcada pelo cristianismo e pelo judaísmo, a parte oriental, mais pelo budismo, e depois pela religião muçulmana, que traz muitos conflitos. Portanto, a religião muçulmana, às vezes, dizemos que as religiões são todas iguais, eu tenho dificuldade em aceitar isso. E concretamente a religião muçulmana é uma religião que opta pelo caminho da violência. Maomé, o fundador, era um chefe militar e era vencer através da força, e continua assim hoje, infelizmente. Vemos que todos os regimes muçulmanos têm muita dificuldade com a liberdade, com o respeito. O Papa falava na importância de respeitar a mulher, a igualdade com a mulher, o que a religião muçulmana tem muita dificuldade em entender, em aceitar, porque no Corão está dito o contrário. Portanto, está dito que a mulher se deve subjugar ao homem, está dito que matar um infiel, portanto, um não crente, é um bem, está dito que, portanto, muitas coisas que chocam com a nossa cultura, e nós pensamos que, tendo a cultura ocidental e os princípios cristãos do amor, da misericórdia, do respeito, que todas as religiões são assim, e não são. E o problema do mundo, vemos a enormidade de conflitos e declarações de violência que existem, com origem justamente na religião muçulmana. Dizemos que são extremistas, mas são os muçulmanos. E então, no fundo, esta importância do diálogo e de abrir o horizonte e de refletir, basta ver o que está a acontecer agora no Irão, não é? Portanto, no fundo, o que é que é? A religião se impõe pela força, enquanto que a civilização devia ser a liberdade que respeita as diferenças. Muito bem, e também falaste do facto de se ter iniciado uma importante formação para catequistas. Exatamente, essa palavra tem muito bem dita, importante, porque ser catequista é algo que é muito bom, que é um dom, que é uma ajuda à Igreja, mas a formação é fundamental. E quando somos catequistas sem formação, estamos a dar uma catequese frágil, que depois dá frutos frágeis e débeis. Portanto, há preocupação de formar catequistas, quer dizer, de as pessoas que têm esse chamamento e que responderam, e que têm, digamos assim, até essa vocação, esse ministério, de poderem também formar-se para ser catequistas. Então, a Conferência Episcopal Portuguesa organizou um ciclo de formação que é ser catequista, que tem mesmo este título, e que justamente começou recentemente. Ontem tivemos um primeiro momento online, estavam mais de 100 e muitos catequistas a participar. Tivemos aqui também do nosso 15 catequistas ou 16 da nossa unidade pastoral, mas diria que é um momento que é importantíssimo, e um apelo a todos os catequistas das nossas paróquias que adiram a esta formação. Para quê? Para se capacitarem, para que a fé seja algo que toca a vida. Habituarmos a ser catequistas como quem é professor, diz lá uma coisa e depois vai e não tem nada a ver. Não, o ser catequista, a fé, toca a vida, é para a vida. Não é para dizer quatro coisas e depois a minha vida não tem nada a ver. A vida passa pela fé. E o catequista tem que ser o primeiro a dar esse testemunho, a vivenciar essa fé na vida pessoal e depois a dar testemunho dos outros. Então fica aqui uma exortação. Acaba por ser um primeiro contacto com cada criança catequista, transmitir. E é muito fundamental, porque se a criança, no momento que vier receber uma boa iniciação cristã, não gosta, é fraco, ou até desviado, nunca mais se endireita. Portanto, convidava a todos os catequistas. Portanto, esta formação era para ser em Coimbra, conseguimos que fosse localmente, portanto é feita cá. Algumas sessões são por Zoom, portanto é fácil fazer esta formação. Vamos ver se ainda nos podemos recuperar, e hoje lá todos os nossos catequistas, ou pelo menos 80% dos nossos catequistas, pudessem fazer esta formação e ainda inscrever-se, para podermos ter um bom grupo de catequistas a dar uma boa catequese às nossas crianças e adolescentes. Certamente que sim. Estamos então, vamos olhar para a liturgia do domingo 32º do ano C. Na liturgia, a primeira leitura mostra a fé na ressurreição já no Antigo Testamento. Exatamente, é uma história muito interessante, do livro dos Macabeus. Então era uma mãe que tinha 7 filhos. E o rei opressor, portanto, que tinha dominado, quis que eles renunciassem à sua fé. E porque era uma família exemplar, ele pensou, bem, se este renunciar, os outros vão todos atrás. E então é a história de 7 irmãos que, seduzidos pelo rei para abandonarem a fé, se mantiveram fiéis. Se mantiveram fiéis, sendo depois maltratados, torturados, de uma maneira incrível, e eles, fiel ao Senhor, fiel à sua lei. E depois afirmavam isto: tu estás a tirar-nos a vida e estás-nos a oprimir-nos, mas fiel é o Senhor para nos devolver a vida. E esta mãe ouvir morrer um filho após outro, depois quando chegou o momento mais pequeno, disse, bem, o rei chamou e disse, olha, tu renuncia porque eu dou-te ouro, dou-te poder, e a tua mãe, e chamou a mãe e disse, olha, vai lá dizer ao miúdo que diga. E a mãe foi falar ao ouvido e disse, olha, meu filho, tu apareceste nas minhas entranhas, nem sei como é que vieste, mas é Deus que te deu a vida, tu sei fiel ao nosso Deus, que Deus nos há de recompensar. Então num dia esta mãe perdeu os seus 7 filhos, mas manifestou já que se eles morriam torturados pela fé, Deus os havia de recompensar com a vida. Então estes pré-anúncios da fé na vida eterna e na ressurreição dos mortos, que já aparece no Antigo Testamento, alguns sinais, este é um dos mais, um sinal claro, há outros momentos em que também já vai aparecendo este sinal da fé, que ante a morte acreditamos que Deus nos há de ressuscitar. No outro dia, também nestes livros dos Macabeus, depois de uma guerra, havia vários militares que tinham amuletos, portanto, falsos deuses ao pescoço. Então, decidiram fazer uma coleta para oferecer um sacrifício de expiação pelo pecado daqueles Macabeus, daqueles soldados mortos, para que o Senhor, na ressurreição, fosse misericordioso para com eles. Portanto, é um sinal desta fé na vida eterna e na ressurreição, já no Antigo Testamento. Muito bem, prosseguimos para a segunda leitura, que diz que com a ajuda de Deus, permanecer firmes em toda a espécie de noas obras, palavras. De boas obras, de boas obras. De boas obras. Portanto, no fundo, o que é? Está a dizer que é a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, e ele, no fundo, está a dizer, vai exortando os cristãos a permanecerem firmes na fé. E São Paulo diz justamente estas palavras, não é? Permanecer firmes nas boas obras e nas palavras. O que é que isto quer dizer? Que o cristão não tem que andar aqui a ir de um lado para o outro. É verdade que a vida é difícil. É verdade que há perseguições. É verdade que há dificuldades. É verdade que há sofrimentos. Mas, dizia São Paulo, Deus que nos amou e nos deu a graça da eterna consolação e feliz esperança. Ele conforta os nossos corações e nos torna firmes. Portanto, esta firmeza do cristão não é só uma coisa que é esforço pessoal. É, em primeiro lugar, abrir o coração à graça de Deus que nos alcança. Quando eu quero fazer alguma coisa que tem a ver com a fé, que tem a ver com o bem, que tem a ver com a fidelidade, que tem a ver, às vezes, com o próprio sacrifício para ser justo e fiel, isto é difícil. Eu às vezes quero fazer isso com as minhas forças, depois dou-me conta que não sou capaz. E às vezes até nem quero, porque é pesado, é duro. Então pede ao Senhor. Pede a graça ao Senhor. E o Senhor me vai dar a força para fazer aquilo que me parecia impossível. E é o que diz São Paulo. O cristão apoia-se na graça de Deus, na fidelidade do Senhor. O Senhor é fiel. E se o Senhor é fiel, eu também poderei ser fiel. Quando eu tenho uma tentação, quando eu tenho um problema, quando eu vejo que não sou capaz de resistir, que peça a Deus, e Deus me dará. Jesus diz isso muitas vezes, pede e receberás. Mas pede com fé e com convicção, pede sabendo que necessitas da graça de Deus. E o Senhor te dará. Eu tenho essa experiência repetidas vezes, que a pessoa tem um problema, tem uma dificuldade, tem uma má relação, tem uma tentação pessoal, uma dificuldade na vida, olha, pede ao Senhor e o Senhor te dará. E pede com insistência, não é pedir uma vez e vais-te embora. Pede insistentemente, com humildade. Entra na humildade ante o Senhor e o Senhor escutará a tua oração. E quando te des conta, aquilo que te parecia impossível não custa nada, está feito. É o dom da graça que o Senhor nos dá. Santa Teresinha de Jesus dizia a mesma coisa. Dizia ela, isto é como subir um prédio de 5 andares. Podes ir pelas escadas e torna-se um bocadinho difícil, ou podes ir de elevador. E quando estás contente, estás lá. É uma escolha. É, mas o elevador, não, mas neste sentido, o elevador é a graça de Deus. Deus é que te põe no elevador e te leva lá. E de repente, aquele esforço todo dia de fazer, o Senhor pega em ti e põe-te nesse mesmo sítio, sem esforço. Apenas precisa da humildade e de agradecer. Portanto, a escolha, como dizia agora a Beatriz, é justamente pedir ao Senhor a graça de ajudar-nos na nossa fidelidade. E o Senhor nos há de ajudar. Muito bem. E assim prosseguimos para o Evangelho. Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos. Assim diz o Evangelho deste domingo. Exatamente, é um episódio de São Lucas, em que também havia ali a discussão sobre a ressurreição. E na ressurreição então, havia os saduceus que não acreditavam na ressurreição. E então quiseram atrapalhar Jesus. Você está a dizer que há a ressurreição, que há a vida depois da morte e que depois voltamos à vida. Então diga lá uma coisa, havia um senhor que se casou, mas casou-se uma vez, morreu-lhe a mulher, outra vez, morreu-lhe a mulher, casou-se 7 vezes, e depois como é que é? Na ressurreição de quem é que ela é mulher? Como é que é? Então o senhor explica que não é bem assim, né? O senhor que neste mundo casamos e damos em casamento e temos... No outro mundo, não. No outro mundo, não há estas relações. Transformam-se e são diferentes. Na ressurreição, todos somos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Portanto, estas relações do tempo presente depois não se reproduzem no mais além. O que se reproduz, o que se prolonga é a nossa existência, a nossa vida. E no mais além somos irmãos uns dos outros. E somos todos filhos de Deus. Portanto, o que existe é o amor grande para com Deus e o amor total para com os irmãos e para com todos. Portanto, estas separações, estas diferenças não existirão. Mas é muito interessante esta questão da ressurreição. O credo diz, creio na ressurreição dos mortos. E outra versão do credo diz, creio na ressurreição da carne. Portanto, a ressurreição o que é que é? É que a realidade material há de constituir-me de novo, de um modo transfigurado. O corpo representa a minha identidade pessoal. Eu sou o meu corpo, eu estou no meu, vivo no meu corpo. Na morte, o meu corpo torna-se em cadáver. Mas isso já não sou eu. O cadáver já não sou eu. O que o Senhor está a dizer e que nós acreditamos é que na ressurreição a minha dimensão material, que simboliza o cadáver, será reconstituída. A ressurreição da carne. Não é que a minha materialidade... Então, ó, seu padre, mas então foi comido pelos bichos, ou pelos pássaros, pelos peixes no mar, e como é que... Ou pelas cinzas, agora são cinzas, como é que isso... Não, não é tanto a materialidade, mas é a identidade corporal. É algo que a gente não sabe bem como é que é, dizia São Paulo. Somos o corpo material, depois ressuscitamos corpo espiritual. O que afirmamos é que é a nossa própria identidade, em que eu me auto-reconheço nesse meu corpo ressuscitado. Corpo ressuscitado, temos um que a gente conheça, que é o corpo de Cristo ressuscitado, que aparecia aos apóstolos, mas não é materialidade. Às vezes aparecia e nem sequer o reconheciam. Depois, quando se abria a luz da fé, então reviam que era o Cristo ressuscitado. Portanto, a ressurreição marca a nossa fé na vida eterna e a nossa identidade pessoal na eternidade. Portanto, às vezes fala-se, acho que não, é a reencarnação é que é fé, a ressurreição, a reencarnação é a mesma coisa. Não tem nada a ver. Nada. A fé na ressurreição marca a minha identidade pessoal única e irrepetível. Portanto, eu não ando a reencarnar numa pessoa e noutra. Não. Eu fui criado por Deus para a vida. Eu sou eu. Na minha morte, eu continuo a ser eu. E este meu eu está ante Deus e é chamado à vida de comunhão de amor com Deus e de comunhão de amor com os irmãos. Essa é a fé na ressurreição. Ou seja, a minha identidade pessoal permanece inalterável. Eu sou sempre eu. Não, mas não é assim, porque às vezes estive num lugar e nunca tinha lá estado e parecia que já conhecia aquilo. Portanto, já o meu antepassado, eu noutra vida estive aqui. Olha. Isso são tretas. São tretas. Puras tretas. Porque eu, é verdade que a gente às vezes tem percepções. De onde é que vem? Olha, não sei. Agora dizer que é de outra vida, não é. Porque a minha vida é única e irrepetível. Eu sou criado por Deus quando sou concebido. Nossa Senhora, Jesus foi concebido e começou a existir neste mundo, nesse momento. E o mesmo acontece com cada pessoa. E depois, Cristo morreu, ressuscitou. E o mesmo! É o mesmo! Comigo, igual! Fui concebido, vivi, vou morrer e depois continuarei a ser o mesmo. E a ressurreição está-nos a dizer isso mesmo. A minha identidade pessoal continua a mesma. E sou eu que continuarei a amar e a ser amado na eternidade. Portanto, esta coisa do retorno, que volta, isto já correspondia à filosofia de Platão, muito curioso, porque ele dizia que era o mundo das ideias, e a ideia encarnada num ser, e depois ia outra vez para o mundo das ideias, depois voltava. Os budistas dizem que há um processo de purificação, que a gente encarna numa pessoa, depois pode encarnar num animal, que vai-se purificando até chegar ao nirvana. A fé cristã, neste sentido, é muito luminosa. Tudo isso é conseguido por dom de Deus. Esse nirvana muito especial, que na visão cristã não é bem a mesma coisa, porque aquilo é apatia e eu não ter paixões, nem ter dependências de nada, ser eu mesmo. Na filosofia cristã, no pensamento cristão, esse estado de purificação é eu estar em perfeita comunhão de amor com Deus e com os irmãos. Essa que é a autorrealização plena. É a relação de amor que acontece plenamente na vida eterna, efetivamente. Mas na minha identidade pessoal serei eu mesmo. Eu, António, hoje sou eu, com o meu corpo, que estarei na vida eterna amando e sendo amado. Essa é a perspectiva cristã. E a perfeição é amar. Aquele que ama muito, que nesta vida se foi transformando em amor, tem já neste tempo o sabor da eternidade, o sabor do céu, que é ser amado por Deus e amar a Deus, ser amado pelos irmãos e amar os irmãos. É o amor. Esse é o nosso pensamento cristão. E por isso eu diria que Jesus veio trazer uma inovação radical, que é a igual dignidade do ser humano, tanto para o homem como a mulher, e a eternidade, tanto para o homem como a mulher, é a mesma, que é viver em comunhão de amor com Deus e com os irmãos. Então, penso que é uma grande mensagem. E era bom que os cristãos tivessem um pouquinho de conhecimento para adequarem a sua fé à vida. Quem tem esta fé vive com uma tranquilidade, com uma harmonia, com uma paz incrível. De que dá sinal a primeira leitura de hoje, a mulher dos Macabeus. Ela sabendo, tendo esta fé de que Deus é grande e que pode confiar em Deus, não temeu a morte, nem sua, nem dos seus filhos. E preferiu a fidelidade à fé à vida física. Isso é uma exortação para todos nós. Porquê é que nós andamos sempre, ante qualquer coisa, mudamos? Já não acredito em Deus. Não acreditavas, era nada. A tua fé era uma fé interesseira. A fé cristã não é uma fé interesseira. É uma fé na verdade que me liberta. Aconteça como acontecer. Na vida ou na morte. Na alegria ou no sofrimento. Se está Deus, Ele é o Senhor. E nele posso confiar. Sabendo que Ele é a fonte da consolação e da esperança, como dizia-se na leitura, e que aquilo há de triunfar, inclusivamente sobre a morte. São Paulo já dizia na Carta aos Romanos: quem nos poderá separar do amor de Deus? A cruz, a fome, a espada, o sofrimento, a dor, a morte. Nada nem ninguém nos pode separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. O que nos falta é aderir a Cristo Jesus com verdadeira fé. E então o nosso coração encontrará paz, harmonia, alegria em todas as circunstâncias e teremos um coração fraterno com todos os homens, porque isto é a vida eterna. Muito bem, são então as leituras do próximo domingo e estamos já na reta final deste programa e sem nunca deixar, claro, esta parte importantíssima, a sugestão musical. Qual é hoje a música que nos vai brindar? Um desafio para arriscar por Cristo, é assim? Exatamente, esse é o objetivo. Então a música vai ser Vem, Segue-me, que é uma música italiana do Gen Rosso, que é um grupo de música cristã, que entretanto soma muito também nós cantamos. Vamos então escutar a versão de Música Cristo, que é uma versão de um álbum, digamos assim, que recolhe muitas músicas cristãs, e penso que a letra é muito interessante, porque vale a pena confiar, vale a pena oferecermos, vale a pena pôr-nos nas mãos do Senhor. Vem e segue-me, dizia Jesus, nós queremos seguir o Senhor. E nesta semana de oração pelos seminários é um convite também ao despertar das vocações nos nossos jovens e nos nossos cristãos. Vamos escutar e vamos então continuar. Deixa que o homem retorne à sua casa. Deixa que as que se entregue à sua riqueza. Mas tu vai e segue-me. Afeto quem está preso a si. Deixa que na árvore caiam os frutos maduros. Mas tudo vai e segue-me. Tu vai e segue-me. Bonita música sugerida hoje pelo Sr. Padre António Loureiro. Vem e segue-me. Muito bonita, Sr. Padre. E assim estamos a terminar este programa. Muito obrigado. Este vem e segue-me é o convite de Jesus. Acima de todas as coisas, vem comigo e encontrarás aquilo que o teu coração deseja. Muito bem. E encontramos-nos num próximo programa. Muito gosto. Uma saudação a todos os nossos ouvintes. À Beatriz, um bom domingo. Obrigada e ficamos então com mais um programa de Palavras de Esperança, hoje, sexta-feira, e conta com a reposição no próximo domingo, às 10. Marcamos então o encontro num próximo programa. Bom dia. Palavras de Esperança, à sexta-feira, às 11 e ao domingo, às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.